Afrohude. E de Morpheus, Xandão, Afrojay. Não queira ser aquilo que você não é. Olhe pra dentro de si e veja quem é você. O que é você? Com sinceridade tente me responder. O que te faz notório em seu mundo ilusório, onde tudo gira em torno de seus prazeres sórdidos. Se olhar no espelho e não se conformar em ver que com o passar do tempo sobra cada vez menos de você. Seu presente se vai, seu futuro se vai, quem te ama se vai, sua vida aos poucos se esvai. Um belo dia acordará assustada em casa, cercada pelo que conquistou, porém solitária, sentindo na alma o peso de seus atos falhos, se alimentando das lembranças de um feliz passado. Valoriza o exterior, se sente inferior. O narcisismo ofusca sua beleza interior. Se preocupa com o que os outros acham de você. Sofre tentando ser o que na real não pode ser. Encare-se em frente ao espelho. Conforme-se, nenhum ser humano é perfeito. Se quer morrer fazendo lipo, aí é com você. Vai morrer tentando ser o que não pode ser. Encare-se em frente ao espelho. Conforme-se, nenhum ser humano é perfeito. Se quer morrer fazendo lipo, aí é com você. Vai morrer tentando ser o que não pode ser. Mulher vaidosa, vacilou na mesa do médico, morre cedo. Só extreme makeover poderia dar um jeito. Bulimia, ela come, seguida vomita. Quer emagrecer de qualquer jeito, ela quer ficar fina. Pra se moldar nas grifes, pra entrar nas roupas apertadas. Botar Jorge Armani, Gucci, depois comer que nem uma vaca. Pano da vitrine, ela olha e fica louca. Bater, não vê a hora do ordenado cair na conta. Pai endócrino, fazer fórmula, quer deixá-la mais nervosa. Mexer no organismo, vai matando hora a hora. Se moldar, ninguém quer, mas ficar bonita é a meta. A cinta aperta a barriga, mas a boca não fecha. Não queira ser aquilo que cê não pode. Não foda sua saúde, quer comer, vai lá e come. Vai de fruta, vai de água, para com essa palhaçada. Faz regime, passa o zip, mantém a boca fechada. Encare-se em frente ao espelho. Conforme-se, nenhum ser humano é perfeito. Se quer morrer fazendo lipo, aí é com você. Vai morrer tentando ser o que não pode ser. Encare-se em frente ao espelho. Conforme-se, nenhum ser humano é perfeito. Se quer morrer fazendo lipo, aí é com você. Vai morrer tentando ser o que não pode ser. Passa horas e horas em frente ao espelho. Batom, cabelo, tudo tem que estar perfeito. Tola acha que é a dona rainha da noite, que terá todos aos seus pés lhe oferecendo flores. Mas quando acorda desse sonho, vê o seu real pesadelo. Despida num quarto de motel, objeto de desejo. Usada, descartada, se sentindo nada. Por dentro aos prantos, por fora a fortaleza não se abala. Corpo perfeito, mas a mente e a alma são podres. Corpo perfeito, mas sem princípios e valores. De que valeu todo o esforço feito em prol da beleza? Se ninguém te valoriza, ninguém te respeita. Não se mutile, se aceite como você é, pra ser amada e desejada pelo que você é. Padrões estéticos babilônicos não te fazem feliz, só transformam você em mais uma meretriz. Encare-se em frente ao espelho. Conforme-se, nenhum ser humano é perfeito. Se quer morrer fazendo lipo, aí é com você. Vai morrer tentando ser o que não pode ser. Encare-se em frente ao espelho. Conforme-se, nenhum ser humano é perfeito. Se quer morrer fazendo lipo, aí é com você. Vai morrer tentando ser o que não pode ser.